Siga. Confirma aqui, senhor. 10013. Salvador, bom dia, TAM 3601, no informação de Charlie, portão 05, autorização para comboio. TAM 01, autorizado, São Paulo, nível 360, decola 10, curva direita, saída Sambo 1, Lida Motiva, via Pesulo 10, por base, Pesulo no meio, prossegue conforme rota. Controle Salvador Terra 119.8, aciona 5174 transponder. Autorizado o nível 360 para Congonhas, estamos a peso 10 por base e após conforme. Decola do 10 na Sambo 1, Leda e Motiva. O transponder é 5174, controle 119.8. TAM 3601, regimento para a região pronto, se estiver em funcionamento. Chamaremos TAM 3601. Dois Salvador, o número Alfa-Romeo 1, está na posição 7 para o posicionamento. Autorizado, vai ser um táxi do 1161. Autorizado, vai Para o táxi de voo no 161, está com 169 a bordo, 4 horas e 15, alterna galeão. Voo no 161, autorizado o táxi Pátio 1 no Índia, ponto espera no zero, reporte pronto. Pátio no Índia, no ponto espera, reporte pronto. Pessoa 161, Aline, decola, Pessoa 0, vento 110 graus 03 milhões. Aline, decola, Pessoa 0, Salvador, 3399, solicitou 360 para Guarulhos, sem reclamação de Ali, e pronto, copo. Gol 1161, decola 241, chama o controle Salvador, 119, decimal 8. 198, sim, obrigado. É o 3399, autorizado Guarulhos, 340, nível, decola 10, curva à direita, saída São Uno, Leda, Motiva, via pedro 10 para bater, controle Salvador, opera. 119, decimal 8, aciona 5411 no transponder. Pesado 340, para Guarulhos, vem plano do voo, atrasou 10, Taubaté. São voo no LED da morte. 198, controle, 5411, com a transponder, Tandre 399. Tandre 399, procedimento correto, entrou no pushback, ferramenta. Camarão. Salvador, USA 3601, no portão 05, para o pushback e acionamento. Então, 3601, autorizado de Prontax. Autorizado, puxa, para Maria Prontax, tá? 3601. Da 339999, pushback acionamento. 399, autorizado de processo. Da pushback acionamento, lá ataque com 3399. Uno 161, chama centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Ok, Recife 125, negativo 238. Bom, 161. Salvador, bom dia. Oceanair 60, 75, informação Charlie para Congonhas 380. Pronto, autorizado 360, copia, guarda cópia. Copia, 360. Autorizado Congonhas 360, nível, decoluna 0, curva direita, Sango 1, leve da morte, vai saída, via Pizuluna 0, Tubá, via Pizuluna 6. Condutor aí, Salvador, opera 119, decimal 8, aciona 5415, transponder. Minha 075, autorizado Congonhas 360, decola da 10, primeira curva direita. Sango 1, lei da Mótiva, Upper Zulu 10, Pubave, Upper Zulu 16. Acionado 415, controle 198. 6075, atendimento correto, pronto, pushback, acionamento. Para 6075. 3399, prospecto com 74 a bordo, Atena com 24 horas e 10 de autonomia. Três nove nove, autorizado táxi até através da 06. Táxi até através da 06, então 3601-135 a bordo, 350, hotel na Galeão. 3601, autorizado táxi, Zepati 1 no Índia, reportando um ponto de espera, pressiona 0, pronto. O ajuste no 0113. 1013, parte Índia, informando o ponto de espera e pronto no 0, 3601. São 3399, segue o Airbus da companhia via Pátio 1 no Índia, reportando pronto, ponto espera no 0, ajuste no 013. 3, segue o Airbus, tem ponto espera no 0, são 3399. O... qual é o Gol 1961? Prossiga. A gente tinha um plano para 7 e 12 do Lula. E esse voo também saía um pouco mais tarde, às 8h22. O horário do voo de hoje é às 7h02. Gostaria de saber se você já possui o nosso plano apresentado aí. Afirmo, só um minuto para cópia. Prepare a ação, Mono. Ação, Mono, muito obrigado. Próximo ponto, espera da 1-0, outra 3601. 3601, autorizado a linha de colapso 0, vento 090 graus, 1 mar. A linha de colapso 0, vento 3601. Salvador, muito bom dia, Oxana Elsa na VB Aquila. Oxana VB Aquila, prossiga. Oi, o Silvio solicita reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 05. Inicie para ingresso no principal. Cliente Camará para ingresso no principal. Três, três, nove, nove, quatro, sete, um, zero, pronto. Três, 399, observe o tráfego da companhia após a rolagem do mesmo, a linha mantém pistando zero. Após a rolagem, colega, companhia, a linha mantém 10, tanto 399. Nós estamos aqui com 3198, boa. 198, obrigado, tanto 3601. Controle Salvador, bom dia, tanto 3601. 3601, bom dia, contato radar, via saída São Bruno, suba para nível de voo 360. Via São Bruno para o 360, tanto 3601. Decolagem 3 pistão 0, vento variável 1. 3 decolagem 0, 3, 9, 9. Voo 9961.4. Copia 9961. Galeão 360 autorizado, via Pesulu 44. Até Porto Seguro após o P November 857. Decolagem 90, curva direita, nação voo 1 no Leda, Dótulo 54 no 7, transponder, controle em 198. Transponder, por favor. 5417. Autorizado Galeão, 360, via pêndulo 44, é segura, pêndulo vem 257. Escola pela 10, boa direita, campo 1, direita, só cruz. 19, vai então o controle, 5417, já transporte o voo 961. Seleção 34. 3399, decolado na informada, controle 198, boa viagem. Top. O 3399? Negativo, está bloqueado, já 3399. 198, dá presente, uma boa viagem. 398, já 3399. Rosca 90 quilos até o 5, autorizado. Gente, autorizado até o 5, Rosca 90 quilos. Cruz Salvador, TAM 3399, boa noite. TAM 3399, boa noite, contato radar, via saída São Bruno, suba para início de voo 340. São Bruno 340, TAM 3399. Olhe, possibilidade de voar Sambo ou Motiva, TAM 3399. TAM 3399, autorizado Leda, aguarde coordenação. Autorizado voar Leda da presença, 3601, chama o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 1251 e 1238 com o centro, tá? 3601, bom dia. Bom dia. O Chanel, Elton, na Bebe Aquila, informando o termo de reboque na posição 05. Grato, bom dia. Gente, boa noite. Salvador, bom dia, Gol 229, informação Delta, para cópia Congonhas. 229, aguarde cópia, preparação Voo. Canal de escuta, contigo. Sai da Sanco 1. 399. Aguardando a praia de Mótiva. 3399, Tantra 3399, autorizado Motiva. Autorizado Motiva, Tantra 3399. Salvador, muito bom dia, Oceano 6251, informação Oscar. Diga. Então, preparação para Guarulhos, Oceano 6251. 6251, preparação, voo 1, letra motiva, aguardando cópia. Salvador, Azul, Alfa, Yankee, Eco, no empate 3, posição 3, Romeu. Eu sigo, Alfa, Yankee, Eco. Por gentileza, solicito a autorização de rebote do empate 3 para a ponte 9 do pátio principal. Autorizado até a saída do pátio 3, reporte para ingresso do principal. Reportarei para ingresso no pátio principal, ok, obrigado. Bono 229, pronto, cópia. Liga. Autorizado Congonhas 360, via peso no zero até por base, após o peso no meio, conforme. Decolagem da pista no zero, curva direita, nação no 1, Leda, Motiva. 5420, transponda, controle em 198. Ah. 360 para São Paulo, Apesulo 1-0, Pubás e Apesulo 1-6. A saída é a Sancuno, Leda, Motiva. Transponder 5420 e o controle de 98. No 229, só a subida é Sanvo, Sanvo, Serra Alfa, Novembro e Vitor Oeste. Paciente, Voo 9, Voo 229. Chame pronto no... confirme o portão. Tá na remota, já te confirmo o número, é a mais afastada aqui no pátio auxiliar. Ah, tô ciente, na 1 Lima, chame pronto no pátio 3. Isso aí, obrigado, vou chamar, obrigado. Alugou, desculpa, tô ligou no 961, pronto no 4, tá funcionando mesmo. Autorizado, chame taco. Torre Azul 2535. 2535, aguarde qual a preocupação, Sambo 1 para Santos Dumont. Sambo 1 aguardando, 2535. Campinas, 3 horas e 47 de autonomia. Passa à direita, chame no ponto de espera. Pronto, no 961. Transponder, controle em 19.8. Câmera 6251, autorizado nível 360 para Guarulhos, via Pesulu no 0, decola 90, curva na direita. São Vuno, Leda, Mótima. 5425, transponder, controle Salvador, 1998. Para a chame pronto no 2. 5.3, 1981. Cabe 8, obrigado, bom dia. Chegou no 961, passando 1.200 pés, São 1. Gol 1961, contato radar via saída São Bruno, suba para a mesa de voo 360. Sobe 360, gol 1961. Quando possível, pode voar Doclo? Gol e Leda, gol 1961. Leda, 961. Alô 2535, copia? Ah, firmo, 2535. Salvador Santos Dumont, nível 340 autorizado, veio preso no 44. Recolagem da 10, curva direita, nação 1 no Leda, Doppler. 3422, transponder, controle em 1 no 9, decimal 80. Autorizado Rio de Janeiro Santos Dumont, nível de voo 340 pela pêndulo 44. Decola pista no zero na saída São Uno, Leda, Dóquilo, 5422 é o transponder e o controle 119-8. Ótimo, pronto para o táxi. Tá pronto para o táxi com 88 a bordo, 3 horas e 50, Campinas. Direita Índia no ponto de espera, chame novamente pronto, o 2535. Direita Índia chama pronto no ponto de espera, azul 2535. Para a possibilidade de acionar, 6075. 6075, está pronto? Prontinho. Sou 62 autorizado, chame táxi. Pode ir. Da zona sai de parte 3 no rebote, na escuta. Afirmativo, Yankee Echo na escuta. Qual é o portão de destino? O portão de destino é a posição 9. A gente mantém a saída do pátio 3. Ok, mantendo a posição na saída do pátio 3. Oi, Salvador, muito bom dia. O Xanar 6251 para puxa acionamento no 02. Isso é de imediato, 6251? Afirmo, de imediato, senhor. Obrigado, Xanar. Tá. Se puxa acionamento, eu parto para o ataque 6251. O 2535 está pronto. Autorizado a linha de colar pistão zero, vento calmo. Linha de colar pistão zero, 2535 azul. Salvador, para o táxi, o Xanair 6075, com 129 a bordo, temos 4 horas e 15 minutos. de autonomia, alternando a linha 1. Sou autorizado, parte 1 em Índia, no ponto de espera, chame novamente pronto. Aguardando a aeronave da companhia inicial, táxi, segue a mesma até o ponto de espera. Gente. Louro 961, chame o centro Recife, frequência 125 decima 1, alterne 123 decima 8. 251, alternando 232, 961, obrigado, bom dia. Bom dia. Para o táxi, o Xaré 6251 tem 143 a bordo, autonomia de 5 horas e 40, está alternando o galeão. Direita Índia no ponto de espera, chame novamente pronto, 6251. Índia ponto de espera, chame novamente pronto, 6251, boa. 2535 às 22, 198, boa. 198, boa. Salvador, Azul 2535, boa. Azul 2535, contato radar, via CB Salvo 1, sub para nível de voo 340. Sobre o 340, 2535. Autorizado a manter pista 0. Ali, mantém na 1-0, 62, segundo. Salvador, Azul, Yankee Echo, podemos prosseguir até a posição 9? Autorizado, até a 9. Ok, obrigado. Autorizado de decolagem, pista no zero, vento calmo. Desde a decolagem está iniciando 1-0, chama 6251. Pronto, mesmo, 075. Toda a rolagem do tráfego da companhia, linha EMT, pista no zero. Rebatendo o 6-0. 5.